te entreguei meu coração. On a silver platter, without asking for anything in return. But you doubted my intentions. Pisou no amor que a gente tinha na roda. So many times I told you that my desire was true. Você não quis acreditar, e agora vai ter que me ver partir. Não acreditou no meu amor. Agora não adianta chorar ao me perder. I want you that a tired heart one day learns to rebuild itself. Não acreditou no meu amor. And now you're the one who suffers. I just wanted to be happy by your side. Mas você não quis me entender. Quantas noites eu chorei calado, waiting for you to notice me. But I only receive contempt and hurt. Agora não dá mais pra voltar. My chest no longer belongs to you. I learned to live without you. E quando percebi que era amor de verdade, vai ser tarde pra se arrepender. Não acreditou no meu amor. Agora não adianta chorar ao me perder. Eu te avisei que um coração cansado, one day you learn to rebuild yourself. I don't believe in my love. E agora quem sofre é você. I just wanted to be happy by your side. But you didn't want to understand me. Eu te dei um mundo e você fechou os olhos. Agora vai viver com seus próprios remorsos. O que eu senti já não cabe mais aqui. Aprendi a me amar e a seguir. Não acreditou no meu amor. Now there's no point crying over losing me. I want you there to tie your heart. Uma hora aprende a se refazer. You didn't believe in my love. And now you're the one who suffers. Eu só queria ser feliz do seu lado. Mas você não quis me entender. There's no point in crying now. You didn't believe me, left me there.